noite aproxegue. Amarre o pingo que o churrasco tá na brasa. Passe pra diante, puxa o seco e vá sentando, pois no meu rancho não precisa o de casa. Comprei um trago e tira a poeira da garganta, enquanto ensilho o meu verde chimarrão. Tua presença neste rancho, companheiro, faz corcoviar de alegria o coração. Tua presença neste rancho, companheiro, faz corcoviar de alegria o coração. Nossa amizade é crioula dos galpões, é camperiadas no potreiro desta vida. Tua presença neste rancho hoje é festa, e minha família te agradece como filho. E essa visita de gaúcho que me fazes leva pra longe uma tropa de saudade. Tem o calor do guarda-fogo galponeiro e aquece ainda mais a nossa amizade. Tem o calor do guarda-fogo galponeiro e aquece ainda mais a nossa amizade. E no teclado desta gaita te saúdo, e canto a ti esse verso bem campeiro. E essa emoção que toma conta do meu peito já faz vibrar a minha alma de gaiteiro. E este xote que te canto alegremente é que eu faço em tua homenagem. É um presente que te passo, amigo velho, pra registrar por aqui tua passagem. É um presente que te passo, amigo velho, pra registrar por aqui tua passagem.